Chegou a hora do DJ Consagração entrar no ar! Chegou a hora! Alô, DJ Juninho! Só quem tá feliz aí, joga a mão pra cima! Arrebenta, garoto! Todo mundo com a mão pra cima, quem confia em Deus aí! Joga a mão pra cima, quem confia em Deus! Mãozinha em cima, joga a mão pra cima! Oh, oh, oh, oh, avisa que o DJ Juninho absoluto já chegou! Oh, oh, oh, é pressão pra todo lado e vai com... E já começou o show! Então... Mãozinha pra cima aí, joga tudo, a pressão do Aguiacinho, mais pólvora, e doida, e doida. Sura, o Robson já por ali, o Ricardo também, os caras de Arizona, um abraço muito carinho, vocês também, valeu! O Henrique passou bolado com duas putas. Juninho. O Henrique passou bolado com duas. Aqui. Tá na garupa, chamou no grau. Cu. Bora, meu parceiro Miguel, vai pra cima, hein, Bruninho. Cheguei, gostei de. Obrigado. Pra nós, passou a bunda, chamou no grau, cuidado. Joga pra cima, vai. Passou a bunda, chamou no grau, cuidado. Tchuca pra nós, passou a bunda. Joga pra cima aí. Cuidado, tchuca pra nós, passou a bunda. Tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua. Eu tava paradão no baile com a minha meiota no meio da rua. Vê duas negas brisadas pedindo batucinho na garupa. Vê duas negas brisadas pedindo batucinho na garupa. Vê duas negas brisadas pedindo batucinho na garupa. Vê duas negas brisadas. É pressão! Bora aquecendo tudo! Cabuda, cabuda, olha o que ela faz, cabuda. Cabuda, cabuda, cabuda, cabuda. Olha o que ela faz, cabuda, cabuda, cabuda, cabuda, cabuda, cabuda, cabuda. Olha o que ela faz, cabuda. O DJ Guga tá tocando somente para as tchutchuca. Paz popozuda, paz popopozuda. Paz popozuda, paz popopozuda. Joga pra cima, vai! Popozuda. Joga pra cima. Cabuda, cabuda, cabuda, cabuda, cabuda, cabuda. O meu parceiro Miguel, do Rio Lindo, o Bruno, o meu parceiro Mimi, abraço. Cabuda, cabuda, cabuda. Só quem sabe vai cantar aí, Bialdo, canta, vai! Canta aí! Hoje no baile da Penha o que vai rolar? Só putaria pra essas meninas dançar. Os amigos já estão cada um com a sua missão. Faz um lança que eu já tô com meu copo na... Yuga! Hoje... Fica de marola. Senta pro Juninho. Do jeitinho que vai. Gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, só o bagulho é doido! Para as mamas do Nubê que eu vou levar essa pra viela. Ah. Vai ser papapapá. Papapá. E vai. E vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, e vai. Perereca, pá, pá. Na tocadela, vai, e vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, e vai. Perereca, foi feita aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada. Comprei um arsenal de festa, um arsenal de bala. Agora toma, pai. Ó, oh, toma, toma, rajada. Agora toma, pai. Toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. Agora toma, toma, toma, toma, rajada. Que eu vou levar essa pra viela. Vai ser papapapá. E papapá. E vai, vai. Perereca, vem, vem. Perereca, vai, vai. Perereco e pá, pá. Na teca dela, vai, vai. Perereca, vem, vem. Agora a parada é o seguinte, vai, vai. Pra você que tem aquele amigo e passa o ano todo falando mal de você, na verdade não é amigo, né? Você fala assim pra ele, ó. Fala pra esse amigo invejoso pra ele tomar lá naquele lugar. Eu passo e finjo que não te vejo. Bloquear tua cara é hoje meu maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem de confiança. Não vem me rotular, não cargo, encaixa direito. Me respeita se tu quer respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a peça. Mas nada me impede de te xingar. Só vocês, vai! pode tomar conta da minha vida e vai. Pra puta que pariu, aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Quero que tu vá lá, pra tomar no cu. Para de tomar conta da minha vida e vai. Pra puta que pariu, aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Quero que tu vá lá, pra tomar no cu. Para de tomar conta da minha vida e vai. Pra puta que pariu, aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Sabe por que passa e finge que não te vejo? Porque a tua cara é hoje o maior desejo. Tu evapora com a minha tolerância. Não te dei abertura, então não vem confiança. Não vem me rotular, não cargo nem caixa direito. Me respeita se tu quer me respeito. Não vou te mostrar que hoje eu tô a pensar. Mas nada me impede de te xingar. Qual é a parada? Fala! Vai tomar no cu, para de tomar conta da minha vida e vai. Pra puta que pariu, aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Quero que tu vá lá, vai tomar no cu. Para de tomar conta da minha vida e vai. Pra puta que pariu, aonde já se viu? Pediu, tipo pediu pra parar, parou. Só quem tá gostando do Águia aí, coloca a mãozinha pra cima. Quem tá gostando do Águia, para bater uma palmas, uma salva de palmas aí pro Poderoso Pressão, que por sinal também deu show. E é claro, a organização do evento que patrocinou a gente aí. Bora sim então, ó. Pra quem tá feliz, pra quem tá apaixonado aí, pra dançar coladinho, vai começando o show pra você, ó. Sou novo pra viver com você, uma história de amor. O meu parceiro Cowboy por ali, Sulamana. Galera de Godofredo Viana. E pra ficar, um abraço! E sentir seu calor. Oh, prova de amor. Oh, prova de amor. E aí? Respira fundo que a notícia não é boa. O meu parceiro Bruno. Alô, infelizmente ela envolve. Cadê o Mimi, rapaz? Você vai me julgar. Não é papel de homem acabar com a vida de alguém assim por telefone. Eu gosto quando vocês dançam, vai. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí, se salvou meu nome assim. O importante é que eu vi, você me chama de benzinho. Yoga! Fala pro meu pai que eu não quero dinheiro. DJ Ângelo, Mix Produções de Ananindeua. E Juninho. Vamos brincar de amar somente eu e você. Pra começar o show! Chegou a hora de encostar mijador com mijador, turma! Qualquer um em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse um sentimento em corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. Como é que faz quando o amante quer ser algo mais? Quando o amante quer ser algo mais, como é que faz? Como é que faz? Obrigado, minha galera de Pinheiro. Galera reunida por ali, Solamana. Galera de Pinheiro. Amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. O meu parceiro garimpeiro também, Jair 007. Bora, maninho!

Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Se eu ver mais um vídeo seu sem eu sendo feliz, certeza que a minha vida vai tá por um tris. Me mata não, essa internet virou arma na sua mão. A música do meu parceiro Edivaldo. Pra cima, meu DJ! Esse moleque tem moral, tem moral! Meu DJ de mano! E olha só, você tentando andar na linha e o desenho. Obrigado também, a dona Carla! A dona Cleia por ali! Frequente. E aí, dona Cleia! Um abraço, cuida, carinho! Fique consciente que é só uma saidinha, mas já tá voltando. E essa volta demora e você volta só segundo. Esse moleque já divino, humilde pra caramba. Moleque de Arizona. Valeu, Evandro. Levando o toque é quem vai tocar. Jogou a sequência no ar e fez a galera dançar, dançar. Moral pra quem dá moral pra si. DJ Elias Batidão. Alô, Thaís Acosta. O meu parceiro Maico, um abraço, Maico. E olha só, você tentando andar na linha e o desejo sempre te empurrando. Frequentemente, mentir pro subconsciente que é só uma saidinha, mas já tá voltando. E essa volta demora e você volta só segunda-feira. Onde é que você tava? Se quer saber. Passando o Mimim, toda a galera, para o Mimim, amigo particular, Juninho do Latinho, Salamânia, o operador das máquinas, Mimim, para o Mimim, e vai girando e a galera vai dançando, vai curtindo no meio do salão. O meu parceiro garimpeiro São Paulino. O garimpeiro São Paulino, meu irmão. Meus planos. Já imaginei a gente num lugarzinho sob medida. Com uma mini cópia sua e outra minha. Num jardim de amor pra gente cuidar. Pra dançar, pra curtir, vai, meu! Passando o Juninho, toda a galera do poderoso Bressão. Salamânia para o Juninho. Alanzinho, simplesmente romântico. Para DJ Juninho. O meu parceiro Emerson, também o João Paulo, toda a galera por ali, valeu Emerson, e o João Paulo, obrigado. O meu parceiro. Parceiros de Luiz Domingues, já pra ali, Solamânia. Obrigado, todo mundo. Vem, galera. cara de luz, Luiz. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim e você diz. O meu parceiro DJ Alex da Triton. Obrigado, Alex. Dizendo amém. A música das redes sociais. Doente de amor. O bom remédio na vida noturna. Doente de amor, procure remédio na vida noturna. Uma flor da noite e uma boate aqui na zona sul. Eu vou girando a todo amor, viu com outro amor. E a gente cura. E agora vai dançando, vai curtindo o show do amor. Desse mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna foram dormir. E a dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo. Bora, minha galera de Pinheiro! Como é que é? Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. O meu gerente de frangue! E aí, gerente? Chegou o Fodom! O gerente, por sinal que ele é o Fodom! Chegou o Fodom! O show do ar embora. Fecharam-se as portas sozinho de novo. Tive que sair. Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou? Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Saí de que jeito? Fala. Eu brilhei demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela. Estamos no Maranhão, meu irmão! E a galera vai dançando, vai curtindo, se ligando! Onde a nossa paz e vim morar nos meus sonhos pra gente dividir a cama. Esse gerente é um perigo! Depois que ele liga o modo Fábio Assunção, aí já era. Meu parceiro Edilson, Gabriel, da família P13, toda a galera por ali, um abraço muito carinho. Edilson, Gabriel, da família P13, já no H. E tu vem. Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo amém, dizendo amém. Oh. também, Jair. Porque a mãos e vim morar nos meus sonhos, pra gente dividir a cama e os planos. E aí? Já imaginei a gente no lugar de submetida, com uma mini copa sua, outra minha. Bora, Mimi! Gosta, né? Eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo bem, dizendo bem. Vem, neném, eu quero só você e mais ninguém. Eu digo sim, você diz também. Meu coração já tá dizendo bem, dizendo bem. Esse é que é uma loucura.